Ode Órfica, primeiro canto. Era tão clara a tua voz, e tão limpo o teu canto inaugural, ó noite, que o tempo adormecia em tuas mãos. De início, rejeitamos teus conselhos dissimulados. Nautas fugitivos, eis que a nave de Orfeu que pilotávamos não nos pertence mais, pois a ofertamos àqueles que hão de vir colher conosco a treva e o medo, embora eles no lago, com a vida e as águas entre os braços, nos surpreendam no triângulo da morte, os olhos florescendo como peixes que o teu milagre, ó noite, fecundou. Transportamos pirâmides nos ombros, para sobre elas construir o mundo que nós, por sermos livres, sugerimos. De música fizemos nossos mares, para conter o céu que nos persegue. Mas somos frágeis para suportar a cabeça do Eterno, que se inclina sonhando sobre nós, enquanto vamos, ladrões famintos carregando sombras. Morrer? Não era a morte o que sonhávamos. Somos pobres demais para morrer com tanto ouro nas mãos, tanto arco-íris nos olhos desta aurora que engendramos. Onde as crianças que nutrimos? Onde a luz e o rio que ontem nós trazíamos para dar água e vida aos infelizes? As cidades traíram-nos, roubaram a beleza do rio, das canções, e encarceraram nossa luz no oblívio. Agora só nos resta caminhar. Olhos gastos de sono e de amarugem, arrastando oscilantes nossas algas na poeira deste chão remanescido. Ó cidades, ó noite, ó assassinos, temos ainda uma canção na boca para ofertar aos nossos infelizes. Não nos chamaram. Nós é que surgimos. Rege o torso de Apolo e estes cabelos de flama e azul nos dedos sanguinários. Livres que fomos, cedo envelhecemos. Em telhado de signos cavalgamos, rosto imerso na dúvida e no pranto em busca do zodíaco sagrado. Mostra-nos hoje à noite o itinerário da palavra interdita, restaurada na rosa que se abriga em tuas mãos. Embora frágeis, nós te conduzimos. Intacta em nosso canto permaneces por todo sempre e para sempre. Amém. Jamais nos aturdir o haver perdido o domínio do mar antes domado. Nós o criamos. Construímos nele ondas, sal sujo em voz, ferocidade, e este inferno de música e de abismo em que se afoga o desespero humano. Mas não o abismo que tememos. É o retorno, o total esmagamento do grande sonho que retemos dentro dos olhos endormidos. É ver desboiar nas águas deste mar, levando o céu nas mãos, no peito nosso pranto, Deus afogado neste mar que é nosso. Estas colunas eram nossas, estas calçadas, este céu, estas muralhas. Sobre colunas levantamos planos de virgens, potestades e assassinos. Nestas calçadas floresceram lágrimas. Cobrimos com este céu crimes e preces. Mas nossos corações, que eram selvagens, mordiam ferro no ódio viperino, derrotados nas sombras das muralhas. E tu, ó noite, nos roubaste os planos, as lágrimas, as preces, nossos crimes, e deste-nos em troca o olvido e o tédio da rosa que se abriga em tuas mãos. Partiram-nos o espelho. Ali as faces de nossos mortos íntegros e plácidos se moviam chorando a nossa perda. Ali nos abrigávamos. Outrora por eles a nossa música se ouvia e em sua clara superfície as mágoas iam descendo líquidas e graves, como um rio no sono imperturbado. Partiram-nos o espelho. Nossos mortos insurgem-se, misturam-se conosco e apalpam nossos corpos mutilados no gesto ainda fixo nos fragmentos do vidro antigo em que eles se moviam. Partiram-nos o espelho e o imediato trabalho que nos resta é recompô-lo. Reter a simetria em nossas mãos, dar-lhe contorno, luz e densidade, subtraí-lo da noite e penetrar sem medo e ousadamente em seu reflexo, para arrancar de dentro nossas faces, nossos olhos insones, nossos mortos, o som de nossas músicas antigas, o tempo aniquilado que perdemos, a voz de Deus, o choro do demônio e este manto de pedra e de incertezas com que envolvemos nossas agonias. Vencer o tempo era o desígnio. O início da vida insuperada que tecíamos com rosa e sangue, terra e firmamento. Perdemos a batalha. Estruturamos sobre nossa cabeça um céu distante e urdimos sem saber os fundamentos de um mundo que era estreito e frágil para conter e suportar o sonho humano. Vencidos, eis que a noite nos acolhe. Arranca-nos do peito a rosa última. Faz chover sangue em nossas esperanças e anula os nossos gestos no limite do cerco hostil dos pontos cardeais. Que te amargura, ó esfinge, se investimos desvelados na luta, neste anseio de vencer o infinito e derrubar o triângulo da morte aos nossos pés. Eras conosco outrora. Em nossas mãos diluíste a morte e o sono. Agra incerteza nesta inconstante vida circunscrita em ocasos e noites desoladas. Mas nós, antes reclusos e suicidas, retornamos. E agora, esfinge, ó deusa, te seguimos rivais obstinados neste esforço de escusa e chamamento, ó cidades, ó noite, ó assassinos.